O homem aprendeu a voar igual um pássaro, aprendeu a nadar igual um peixe, mas ainda falta muito pro homem aprender a amar, a respeitar o seu semelhante, pode crer. Dia 2 de novembro, eu não consigo sorrir. O casal era maneiro, hoje não tão aqui. Várias festas a gente ia, na moral, na fé. A mina tirava onda, tinha samba no pé. Avançado nos estudos, eles não eram mané. Moradores da favela com orgulho, pois é. Essa história é pra gente se lamentar. O pacato Joel começou a formar. A sua mãe foi a primeira a saber da parada, que seu filho tá andando armado nas madrugadas. De 4x4 na cintura, ele quer se vingar, se encontrar os canários no saco. Pois o destino ninguém sabe, só a Deus pertence. Interromper um lindo sonho pra roubar seus pertences. Vinha de uma festinha, ele e sua mina. Enquadraram bem os dois lá naquela esquina. Agrediram o Joel, esculacharam, olha só. E sua mina eles levaram e mataram sem dó. Onde está você? Quando soube desse episódio, ficaram tão revoltados, cheio de ódio. Uma garota muito linda, cheia de vida, covardemente assassinada por mentes frias. Deformaram seu rosto, pura covardia. Vários tiros ela ganhou, nós queremos justiça. Quanto sangue derramado, que coisa louca. Sem compaixão, atiraram a queima-roupa. Quatro pilantras, fila da puta desse mundo cão. Desse mundo cão. Onde está você? Na cintura ele vai procurar os covardes que mataram a sua mina. Foi em minutos que acabaram com a sua vida, pois o casal só pensava em estudar, pra no futuro mais tranquilo poder se casar. Joel perdeu sua razão de viver, quem sempre passava força pra lutar e vencer. Pois o destino ninguém sabe, só a Deus pertence. Quem era um estudante, agora é delinquente. A primeira finta foi um 16, depois um 5-7. Era a bola da vez, a revolta do neguinho era constante. Não parava de pensar no seu diamante. Certo dia o Joel tava de bobeira e decidiu em relaxar, beber aquela cerveja. Chegando na birosca, tava tudo tranquilo. Nesse baço conhecido, eu respeito os amigos. Oba, oba, tranquilo, irmão? E aí, Joel, firmeza? Tranquilidade. Aí, põe um gelo pra mim. Aí, tem como rolar esse som, irmão? Dá sim, já é. Trocando ideias naquele bar da esquina. Era um domingo e ele lembrou da sua mina. Sem caô, Joel ficou boladão. Foi como um toque de mágica, apareceu os ladrões, os quatro pilantras que matou sua mina. É eles ou eu, essa é a sina. Joel sacou a pistola e começou a atirar. Acertou um na cabeça, esse já era rapá. O segundo e o terceiro saiu voado. O quarto filho da puta se escondeu no bar do lado. Eu vou sair fora, vou dar um perdido. Mas nesse dia com a quadrilha tinha outro bandido. Ele atirou na minha direção. Eu me esquivei e acertei no seu coração. O que tava escondido agiu rapidão. Atirou nas suas costas e na sua cabeça. O Joel já era, caiu por cima das mesas. Pelo amor de Deus, ele tá vivo, ele tá vivo. Chama a ambulância. Onde está você? Onde está? Onde está? você.